Adrenalina, me mama menina. Enquanto acelero, minha nave cristalina. Nossa assina, ensina, e a rima multiplica. O sorriso e o din da nossa firma. Vem assina, bag, gina, verso com vicina. Nessa night, nossa ordem é a disciplina. 4M gang é concorrência, se intimida. Onde rico fica em alto nível de vida. Porque hoje eu resolvi. Até deixar rastro pra mostrar da onde eu vim. No momento de usufruir. Música, mulher, marihuana e Didi. Eu quero melhor back na Dio. Eu quero um Rolex pra xingar de bobo. O carro do Corvette com detalhe fogo. Aí se as traias pega os galos solto. O tempo não anda pra trás. As horas pode até ficar iguais. Gostosa demais, yeah. Pede dinheiro, surfa no meu rato. Congelado, dá teu ando congelado. Sou gelado, dos incríveis do gelado, yeah. Modelado, meu back tá modelado. Come on, yeah, yeah. Come on, yeah. Congelado, dá teu ando congelado. Sou gelado, dos incríveis do gelado, yeah. Modelado, dá teu back modelado. Sempre evoluindo minha mente, minha conta só, em ordem crescente. Foda-se os falsos que se destacam a gente. Eu tenho um mundo pra conquistar pela frente. De Bugatti acelerando tudo, ela gritando é um absurdo. Tô deixando o invejoso surdo, tô deixando o invejoso surdo. Quero ver quem vai bater de frente, a verdade vence a mentira. Um recado não muito contente, vacilão, cês tão na minha mira. Gold Label, Red Bull, gelo de coco. Nesse clima bom elas não querem pouco. Se aproximam pois querem aproveitar das maravilhas que só aqui vão encontrar. Meu bonde não se timida, se liga na minha parada. Passo de cabeça erguida, cansei de passar de cabeça baixada. Veio astral lá em cima, hoje eu sou topo da lista. O grim melhora, o clima chegou pra ficar com outro homem na pista. Tu viu como o tempo passou, as coisas melhorou, progredi. Os bicos atacam, tô dando vista, dando na conta bancária tem mais de 100 mil. Pois igual tu nunca viu, o meu saldo não passa em branco. Já vi euzinho de cinto portando pesado, muito mais que Silvio Santos. Enchendo de vida mudou, é que tu se deparou. Que meu bonde não dá pra por Macau. Enchendo de vida mudou, é que tu se deparou. Que meu bonde não dá pra por Macau.